Tragédia, tragédia, tragédia. Clima de tensão. Cenas de tensão e horror. Tragédia. Conflitos com a polícia. Conflitos com a polícia. Tragédia. Os policiais entraram com cães, bombas e armas pesadas. Tragédia. A ação da polícia foi criminosa. Foi criminosa. Foi criminosa. Pavilhão 9. Sempre confiei na polícia. Tenho medo e não sei se eu precisar da polícia, eu tenho a coragem de chamar a polícia para me ajudar.